Joe Mario. Um bom lugar, a gente já dançava o shimmy shimmyá. Chico avisar, a roda não vai parar. E quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos samplear. Mulato, astraque, fela curte escutar. Pregar a paz, sim, é questão de honra. Pois o mundo real não é o rancho da pamonha aí. E pode crer mais de 500 mil manos. Pode crer também é um dialeto suburbano. Pode crer fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria e tenho pra você uma caixa de lama. Um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso a rima que espanca. A hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Eu não preciso de óculos pra enxergar o que acontece ao meu redor. Eles dão doce pra depois tomar. Hoje vão ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar. Mente pequena, eu tenho dó. Eu não preciso de mandinar pra saber que é o seu pior.